a galera de Alagoas que tá comendo água vai cantar essa canção comigo assim, ó. Vou morar num bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumenta o meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. Meu coração chora. Em nome de SS Produções, meu parceiro Wellington, forte abraço, meu parceiro. Ficar sem você, quantas horas pra poder te ver? Um minuto demora a passar, aumenta mais o meu sofrer. Um bar pra me consolar, toma uma pra te esquecer. A segunda me faz lembrar, aumenta mais o meu sofrer. Eu sei que é difícil esquecer quem a gente ama, tendo te arrancar do peito. Mas não tem jeito, o jeito é tomar cama. Fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumenta o meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. E o meu coração chora. Alô, meu parceiro Claudinho, Produções e Eventos. Forte abraço, meu irmão. E eu sei que é difícil esquecer quem a gente ama. Tento te arrancar do peito, mas não tem jeito, o jeito é tomar cana. Fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumenta o meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora. Agora, Serginho, a moçada que tá apaixonada vai cantar pra nós. Vou morar no bar, vou morrer bebendo. Cada dia que passa, aumenta o meu tormento. Hoje fez um ano que ela foi embora, só ficou a saudade e o meu coração chora. Alô, meu parceiro Guga Cabeleireiro, tamo junto, meu irmão. Empurra essa galera que é sucesso. Essa é pra tocar nos paredões. Dois, amor.